violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Fernando Matos e Estércio Marques Cunha. Bach passou toda a sua vida dentro de um raio de 150 quilômetros. Handel estudou na Itália e fez sua carreira na Inglaterra. Liszt não só conheceu toda a Europa de Portugal à Ucrânia, como absorveu influências que levaram à criação de um estilo supranacional. Schubert ou Bruckner, ao contrário, parecem estar escrevendo para sua paróquia, mesmo em obras de envergadura. Stravinsky tinha um perfil cosmopolita. Britten, ao contrário, conscientemente escrevia para o público da cidadezinha onde morava. É possível agrupar os compositores entre os que se nutrem do apego às suas raízes e aqueles cuja imaginação é estimulada pela busca do que é alheio. O compositor gaúcho Fernando Matos, sem sombra de dúvida, está entre aqueles que escrevem por, para e pela sua terra. Fernando Lewis de Matos nasceu em Porto Alegre em 63, teve toda a sua formação em sua cidade, graduou-se e pós-graduou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com uma tese sobre o compositor gaúcho Luiz Cosme. A maioria de suas obras, que cobrem uma gama que vai da música orquestral à música eletroacústica, tem sido estreada no Rio Grande do Sul por músicos gaúchos. Ele é particularmente ativo na área de música cênica. Suas obras desse gênero para teatro, cinema, para instalações têm merecido reconhecimento, especialmente dentro do Rio Grande do Sul. E, recentemente, ele tem composto música para saraus com a poesia do gaúcho Mário Quintana. Claro que suas obras têm sido tocadas também até fora do Brasil, mas parece evidente que Fernando Matos sabe a que público se dirige e o público gaúcho cria uma imediata empatia com suas obras. Assim como a obra de César Franck ou de Vaughan Williams, é uma música cuja vitória é pertencer a uma moldura mental muito específica, o que obviamente não impede que seja apreciada fora do seu âmbito. Matos tem escrito extensivamente para o violão, inclusive autor de 2 concertos para violão e orquestra. A obra que até o momento gerou mais interesse é a extensa sonata para violão solo que foi gravada pelo jovem gaúcho Tiago Colombo. Apesar do título meio genérico, esta é uma sonata específica. Ela é baseada num conto de Érico Veríssimo intitulado Sonata. Em linhas bem gerais, esse conto narra a história de um professor de piano que, em seu devaneio, volta ao passado e se apaixona por uma jovem a quem dá aulas. Essencialmente, o episódio trata da sensação de deslocamento em sua própria época e a idealização do passado. A linguagem escolhida por Fernando Matos, com centros tonais que se deslocam continuamente e uma preferência por uma textura ressonante de arpejos assimétricos, nos dá a ideia de fluxo do tempo, fluido, mas forte o suficiente para arrastar tudo consigo. No primeiro movimento, o autor descreve o protagonista se afastando dessa correnteza e vendo-se perdido no fundo do oceano. No segundo movimento, mais poético dos 3, vê-se sua intimidade crescente com a amada até que é abruptamente expulso de sua casa. No terceiro movimento, ele lê sobre a morte da jovem nos jornais e se dá conta de que a visita ao passado era somente uma ilusão e que ele jamais poderia ter voltado àquela casa e àquele tempo. Essa fricção de signos musicais, já presente na oposição do primeiro e segundo temas do primeiro movimento, nos dá a todo momento a sensação de deslocamento entre o passado e o presente. Não seria essa idealização do passado um traço quintessencialmente gaúcho? Fernando Matos, Sonata para o Violão. Thank you. Ouvimos de Fernando Matos a Sonata para Violão, com os movimentos Tempo Agora, Tempo Antes, Na Sala Vespertina e Ciclo Mundano, ao violão Tiago Colombo. O que eu acho mais intrigante nessa sonata é que, mesmo sem saber quem é o compositor, eu diria que é uma obra gaúcha, apesar de não ter rigorosamente nenhum elemento folclórico. Eu acho que isso se deve um pouco à forte influência de Bruno Kiefer. O violão é um instrumento que funciona muito melhor quando o deixamos suar, misturar as notas. Mesmo uma boa manutenção de temas e linhas melódicas depende de como se utiliza o pedal embutido no instrumento. Isso serve a maravilha o estilo de Fernando Matos. Inspirado nas tocatas italianas para cravo do século XVII, ele escreveu esta tocata 2 para violão, dedicada ao excelente violonista argentino Eduardo Castanheira, que cria um contínuo com todas as notas da escala cromática, tomando por base um pedal na nota Ré. Thank you. de Fernando Matos, Tocata 2, tocada por Eduardo Castanheira. Um outro compositor que se sente confortável mantendo seu âmbito de criatividade e atuação bem delineado e delimitado geograficamente é o goiano Estércio Marques Cunha. Ele nasceu em Goiatuba, em 1941, e teve boa parte de sua formação como pianista e compositor no Rio de Janeiro. Depois disso, passou uma temporada de pós-graduação nos Estados Unidos e voltou para Goiânia, onde é professor da Universidade Federal de Goiás há 30 anos, ou seja, um monumento local. Assim como Fernando Matos, ele é autor de uma extensa obra de violão, que inclui um concerto para violão solo e outro para quatro violões e orquestra e várias obras de câmara. Uma formação que ele considera ideal e cuja sonoridade ele domina com destreza é a de soprano, flauta e violão. A escrita aqui é excelente. Nesta peça, a voz é tratada como um instrumento, sem o uso de palavras. O seu timbre cria transições sutis com a flauta e encontra um pulso no estilo hierático do violão. O estaticismo da peça sugere uma atmosfera algo surrealista, onde o modalismo pode tanto relembrar o teatro nu quanto a música sertaneja. de Estércio Marques Cunha, música para soprano, flauta e violão número 1, soprano Dênia Campos, flauta Sara Lima, violão Felipe Valós. A produção solo de Estércio Marques Cunha é relativamente pequena. A sua música para o violão número 1 é uma obra de fácil execução que ele escreveu para o seu filho. A música número 2 foi composta anos mais tarde como um complemento à primeira peça. É uma obra muito interessante, onde o uso da escala de tons inteiros mantém uma sensação de apreensão e a figuração do início é utilizada como um ground, ou seja, uma linha repetitiva na região grave do violão, isso ao longo da peça. Thank you. Ouvimos de Estércio Marques Cunha, música para violão número 1 com Arnaldo Freire e música para violão número 2 com Rodrigo de Carvalho. A obra que projetou a reputação de Estércio Marques como autor de violão é a Suiternalha, uma obra escrita sob encomenda para o premiadíssimo primeiro CD do Quarteto Paulista Quaternalha. É uma peça em 3 movimentos ininterruptos e interligados que são unificados por elementos similares. Cada movimento, entretanto, conserva sua própria ênfase. O primeiro melódico, de atmosfera introspectiva e textura contrapontística. O segundo, tímbrico, explorando efeitos de uma forma lúdica. E o terceiro, rítmico e mais decidido. Estércio Marques, Suiternalha. Thank you.